Faitão. Idioma. Não responsa. Produção de PV. Zona Sul, hein? Então, é muito satisfatório pra mim poder rimar. Eu não quero ser melhor do que ninguém, só relaxar. Expor as minhas ideias, mostrar os meus pensamentos. Fulano que não entende nada, só critica e eu dispenso. Minha intenção é fazer sonho enraizado. Ser refrão apelativo, tipo que estoura na rádio. É lógico, fala alguma coisa que tem sentido. Não rimar por rimar, sim, seu objetivo. Música pra mim, informação, diversão. Vem do coração, mas tem erro de interpretação. Fulano faz som pra competir com o próprio amigo. Mentalidade fraca, pra cultura um prejuízo. Eu faço pra curtir, zoar, pra viajar. Refletir sobre a letra em casa, sentado no sofá. Infelizmente nem todo sabe do que falo. Ouvi o som bem feito, ou mesmo que tem um orgasmo. Só pra curtir, ouvir, tirar uma onda. Em cima do palco subterrâneo, sem carona. Não posso me esquecer. Responsa. Cultura hip hop, raiz, idioma. Só pra curtir, ouvir, tirar uma onda. Em cima do palco subterrâneo, sem carona. Não posso me esquecer. Responsa. Cultura hip hop, raiz, idioma. Hemoterapia pra mim, poder rimar. Fazer uma levada minha assim, sem copiar. Fazer um refrão criativo sem plagiar. Não sou melhor, mas criatividade eu tenho, vou mostrar. Fosse o tempo que aqui se copiava gringos. Pegava tudo, levava refrão, todo estilo. Pior que ainda hoje existem grupos papagaio. Se rotulo originais, mas deles só ouço plágio. Fazendo levada de um refrão de outro. Mano, se toca no rádio, um verdadeiro estouro. Ainda mais o refrão foi apelativo, bem ridículo. Tipo modinha que é uma bosta pros ouvidos. Truta, fonte de inspiração, tenho até demais. Sempre tô vindo da Lero, Jurassic 5. Eu sei a diferença entre inspiração e cópia. Não vou competir, mas também não sou hipócrita. Só pra curtir, ouvir, tirar uma onda. Em cima do palco subterrâneo, sem carona. Não posso me esquecer. Responsa. Cultura hip hop, raiz, idioma. Só pra curtir, ouvir, tirar uma onda. Em cima do palco subterrâneo, sem carona. Não posso me esquecer. Responsa. Cultura hip hop, raiz, idioma. É bom exercício pra mim poder rimar. Música, melhor maneira de me expressar. Escrevendo em casa com caneta e o caderno. Eu encho uma folha e releio pra ver se tá certo. Antes de terminar, já me imagino ouvindo em casa. Sentado na sala, tomando café com bolacha. Acredite ou não, é recompensa de todo músico. Essa é respeitado depois de horas no estúdio. Não faço pra competir, até porque não sou atleta. E sim porque gosto de satisfação, tocar na festa. No mundo musical existem mal intencionados que só querem competir, esse é o verdadeiro estrago. O verdadeiro motivo foi esquecido. Informação, diversão, pra muitos tá extinto. Eu faço o som que quero, que gosto, não pra estourar. Só pelo prazer de escutar e desfrutar. Só pra curtir, ouvir, tirar uma onda. Em cima do palco subterrâneo, sem carona. Não posso me esquecer. Responsa. Cultura hip hop, raiz, idioma. Só pra curtir, ouvir, tirar uma onda. Em cima do palco subterrâneo, sem carona. Não posso me esquecer. Responsa. Cultura hip hop, raiz, idioma. Maestro Andrade. Responsa. Responsa. Responsa. Responsa. Então, idioma. Embaixo da cama. Responsa. Áudio livre. Responsa. Quinta essência. Responsa. Coloquial. Responsa. Então. Responsa.